Por que estamos na Terra? Você já se perguntou algum dia por que é que você nasceu? Por que veio ao mundo? Cada um de nós traz uma missão para cumprir. Existem aqueles que logo a descobrem e se esmeram no cumprimento dela. São os gênios que cedo despertam e atraem para si os olhos do mundo. Pintores, músicos, literatos, homens de ciência. Outros demoram um tempo mais longo para se darem conta do que devem fazer. Alguns nunca chegam a descobrir que nasceram para realizar algo especial. Esse algo especial pode ser se tornar pai ou mãe, ter filhos, educá-los, transformando-os em homens de bem. Quando, por exemplo, assistimos a um espetáculo musical e nos encantamos com a voz de uma cantora, já não nos ocorreu pensar em quem são seus pais? Como a educaram? Terão percebido desde cedo o maravilhoso dom da filha e se esmeraram em lhe propiciar as melhores oportunidades para desenvolvê-lo? E concluímos. Eles cumpriram sua missão. Aí está sua filha, emocionando corações, enchendo de sons o mundo, encantando plateias com sua extraordinária voz. Quando lemos trabalhos científicos ou filosóficos e nos admiramos com o saber ali contido, fruto de mentes de valor, pensamos em que essas criaturas vieram ao mundo para o tornarem melhor. E estão cumprindo a sua missão, espalhando com suas teses, suas teorias, seus escritos, suas conferências, as boas ideias, auxiliando a construir o homem renovado, auxiliando-o a viver melhor. Quando descobrimos um professor dedicado ao ensino, muito além do dever, pensamos: essa deve ser sua missão. E como ele a está cumprindo com honra. Então, em certos dias, olhamos para nós mesmos, analisamos os anos vividos, os que nos faltam ainda a vencer, e nos indagamos: afinal, por que eu nasci? Nada fiz ou faço de excepcional. Tenho um diploma, um emprego, sustento-me. Mas por que estou aqui? Nada faço que possa melhorar a vida de alguém. Não sou excepcional em nada. Talvez até não passe da média. É nesses momentos que nos devemos recordar de um jovem apaixonado pela verdade que defendia. Ele crescera, preparando-se para assumir um posto de destaque entre os seus. Seria um rabino. Em verdade, substituto do grande e respeitado Gamaliel. Contudo, um dia recebeu um chamado especial. Ele não saberia definir se a voz vinha de fora ou se soava dentro do seu coração. Mas foi o suficiente para o jovem Saulo indagar: Senhor, que queres que eu faça? E dali em diante, tornou-se a vontade do suave pastor na terra, ao ponto de em determinado momento de sua vida assim se expressar: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A semelhança do jovem de Tarso, é bom meditemos. Vez ou outra nos indagando: por que eu estou aqui? Que devo fazer? E se permitir ouvir a resposta, logo identificaremos que temos algo muito importante a fazer: crescer, progredir, melhorarmos-nos. E realizando essa proeza a cada dia, verificaremos que estaremos colaborando para a implantação mais breve do mundo renovado. Um mundo de paz, de bênçãos, de trabalho, de harmonia. Pensemos nisso. De batalha que se tornou general, eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha.

Jabiri, bom Jabiri.